No dia 2 de dezembro, a Prefeitura de Gaspar, por meio da Secretaria de Saúde, fará o lançamento do projeto Fitoterápicos no município de Gaspar. Para sabermos mais detalhes sobre este lançamento, vamos conversar agora com a Jeane Santana, que é a diretora da assistência farmacêutica do município. Jeane, tudo já organizado para esse lançamento oficial nesse dia 2 de dezembro? Estamos correndo aí para deixar o mais perfeito possível aí para toda a população vir aí assistir o Alessio dos Passos. A gente vai ter uma palestra aí com ele. Ele é um guru das plantas. Vai estar a farmacêutica Viviane também. Então, a gente convida aí a comunidade para poder prestigiar esse evento. Esse aí já é um projeto que foi aprovado o ano passado. Veio um recurso aí para a gente fazer a farmácia viva no município, para estar incluindo 3 medicamentos aí no elenco. Medicamentos fitoterápicos, né? A espinheira santa, o maracujá e o guaco. Então, a partir de março ali do ano que vem, a população já vai poder contar com esses 3 fitoterápicos, e por isso a gente está convidando agora a população para conhecer esses fitoterápicos. Diretora, qual o principal objetivo desse projeto agora estar sendo implantado aqui em Gaspar? Olha, eu fico honrada em estar implantando esse projeto, que o objetivo é a qualidade de vida, é a gente estar modificando aí os hábitos. Em vez de a gente estar com tantos medicamentos sintéticos que trazem tantos prejuízos à nossa saúde, porque trazem efeitos colaterais que a gente não indesejáveis, né, que a gente não quer. Então, os fitoterápicos não, eles estão livres desses efeitos colaterais, e a população muitas vezes tem essa matéria-prima e esse tesouro na sua casa e não sabe como utilizar. Então, a gente vai, com essa palestra, além de fazer a abertura oficial do projeto, a gente vai também educar a população de como utilizar corretamente essas plantas que tem em casa. E quem poderá participar deste lançamento desse projeto? Esse projeto ele vai ser feito dividido em duas etapas. De manhã, no dia 2, vai ser aberto para todos os profissionais de saúde, então é a capacitação para os profissionais poder atender com qualidade a população, saber orientar, né, sobre as plantas, se são verdadeiras ou não, quantitativos de folhas para utilizar para fazer o chá. E à tarde é liberado para toda a comunidade. Então eu peço para todos, venham assistir, vocês vão ter um evento excelente aí de qualidade. O professor Alessio é um querido e é um conhecedor de plantas, aí ele é professor da FURB. Diretora, e o local será Sociedade da Alvorada, no centro da cidade? Isso, é um local, a gente escolheu a dedo ali para ser bem acessível para toda a população. Então vai ter um coffee break, vai ser bem um ambiente bem agradável aí para receber toda a população. Diretor, na sua experiência como farmacêutica na saúde, vocês avaliam que a população está cada vez mais indo mais ao médico, tomando mais medicamento, e esses medicamentos causando outros problemas de saúde no corpo do ser humano? Isso, e a gente também observa que a população mesmo está cansada, elas estão precisando, estão pedindo de socorro, pedindo alguma outra alternativa, né? Que tal o consumo exagerado, todos nós sabemos, mas a população está carente, ela está precisando de outras práticas integrativas, e aí o Ministério da Saúde, ela veio com tudo, permitindo que a gente trabalhasse, e o município, né, permitiu que a gente trabalhasse com esse projeto aí, e vindo recurso para isso, né? Então eu agradeço a Prefeitura que ajudou nisso, a construir isso, ao Secretário da Agricultura, o André, que está trabalhando junto com a gente na plantação aí da Farmácia Viva, todos os que ajudaram nesse projeto, tá? Diretora, a senhora citou no início da entrevista o maracujá, o guaco e a espinheira santa. Gaspar tem muitas plantas que podem ser usadas como farmácia viva nesses medicamentos a serem desenvolvidos? Ah, sim, com certeza. Então, assim, no início, isso aí é só um pontapé inicial, mas o céu é o limite. E se a gente fizer um trabalho bem bonito e mostrar que é possível, no ano que vem, de repente, a gente incorpora mais 3 e depois mais 3. Então, assim, o céu é o limite pra gente. A gente precisa só que a população também entenda isso e venha com a gente nesse sonho, para a gente construir esse sonho junto. O ouvinte deve estar nos acompanhando e imaginando, quando ele for ao médico, por exemplo, esse médico poderá dar na receita o medicamento assim para ele, ou terá que ser de outra forma? Olha, ele vai somente sair da farmácia com receituário médico, tá? Porque a gente está fornecendo na farmácia, vai ter a partir de março, vai ser o comprimido e xarope, com conhecido já a quantidade de princípio ativo, para o médico poder, para a gente poder quantificar o resultado, né? Só que também a gente não pode desmerecer o conhecimento popular. Se a população tem em casa a plantação, aquela espinheira santa, por exemplo, ele vai poder trazer para a unidade e perguntar se é a verdadeira, para os agentes comunitários, para os enfermeiros, para o médico, e saber utilizar esta planta da forma correta. Então, não será descartado esse conhecimento. Só que a gente, como serviço público, a gente vai fornecer a cápsula, o xarope, sabendo com o controle de qualidade inicial da fabricação até o controle final para chegar na casa do paciente. Nós conversamos com a Giane Santana, diretora da assistência farmacêutica de Gaspar, nos falando sobre o lançamento do projeto Fitoterápicos, que será no dia 2 de dezembro, na Sociedade Alvorada, em dois horários para atender, inclusive, toda a população gasparense. Da Secretaria Municipal da Saúde, Gil Dias para a Rádio Sentinela.